Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede, através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Padre João Fernando, residente em Midões do Arcipestado de Tábua. O Papa vai estar nas próximas Jornadas da Família, que se realizam este ano em Roma, a 26 e 27 de outubro, sob o lema Família, Viva a Alegria da Fé. Vamos falar da família, dos valores, da fé e do Papa. Veremos se o Papa Francisco está a imprimir um novo estilo à Igreja. Analisaremos os grandes encontros musicais que duram vários dias, com sons ensurdecedores e ritos frenéticos que põem os jovens completamente esgotados, recorrendo a alguns estimulantes para aguentarem mais tempo, e o que é que isto terá a ver com a família. Padre João Fernando, bom dia e obrigado por ter aceito este meu convite. Uma saudação especial para os nossos ouvintes. E agora vou então colocar-lhe a primeira questão, e que é a seguinte. Como o Papa vai estar nas Jornadas da Família, vamos iniciar, portanto, esta conversa com ele. O que é que pensa do atual Papa? O atual Papa, o Papa Francisco, penso que veio trazer à Igreja novos desafios pela sua maneira de ser, pela maneira nova como ele se apresenta, como ele comunica, o estilo de vida simples que ele procura ter, vem trazer grandes desafios à Igreja e vem-nos ajudar a reavaliar a nossa maneira de sermos Igreja. De uma maneira particular, o lugar dos bispos, dos sacerdotes, quem tem mais responsabilidades na orientação do povo de Deus. Eu penso que poderá encontrar no Papa Francisco uma grande inspiração para algumas mudanças que talvez todos precisemos de fazer um bocadinho na Igreja, que a Igreja seja mais simples, que seja uma Igreja mais desprendida das riquezas deste mundo, uma Igreja talvez mais liberta, uma Igreja também mais próxima das pessoas, das comunidades. Aquelas palavras que o Papa Francisco tem dito aos sacerdotes, que precisam de estar bem no meio do povo de Deus. Por um lado, o sacerdote que deve guiar, que deve conduzir, mas o sacerdote também deve estar no meio da comunidade, a promover essa comunidade. E o Papa tem também uma expressão muito interessante, que por vezes o sacerdote deve estar atrás e deixar que os leigos vão à frente, que os outros cristãos vão à frente, e por vezes o sacerdote deve ser retaguarda também, a nível espiritual, a nível de também na orientação da Igreja. Os próprios leigos têm um papel muito importante, as sugestões, as iniciativas, em certos setores da vida da Igreja, são os leigos que devem ir à frente, e os sacerdotes devem saber ouvi-los, saber acompanhá-los, saber apoiá-los, sendo um bocadinho a sua retaguarda. Padre João Fernando, levantou aqui muitas questões, e acho que a gente vai falar um pouco delas, realmente, quando diz que o Papa tem um estilo de vida simples, não é? E eu penso que é isto, se calhar, que mais impressiona as pessoas. E, de facto, toda a vida dele é... Toda a vida dele, todo o dia dele é de facto, de uma simplicidade, não é? Portanto, eu até vou aqui falar de vários casos, portanto, que saltam à vista, a toda a gente. Portanto, o facto de ele querer viver em Santa Marta faz parte desse estilo de vida, não é? Que se calhar lhe traz vantagens, porque acaba por concelebrar com bispos, ou com cardeais, ou com sacerdotes, está mais próximo das pessoas. Aliás, o padre João Fernando há pouco dizia que ele acha que diz que os sacerdotes e os bispos devem estar no meio do povo. É um pouco o que ele está a fazer. Portanto, ele, estando assim em Santa Marta, está mais em contacto com as pessoas, e penso que isso é uma coisa que ele deseja. Eu estou a pensar, e estava hesitante, se devia ir já para aí, se não. Mas também não faz mal. Eu trago um determinado esquema para a conversa, mas eventualmente até podemos já dar um salto em relação a uma coisa que ele disse nas Jornadas Mundiais da Família, e que tem a ver com... E que tem a ver com isso. O Papa esteve, portanto, com o Bispo de Belém, do Pará, e disse-lhe algo parecido com isto: arrisquem-se, não tenham medo de arriscar. Se vocês não arriscarem, já estão errados. Portanto, este arriscar, ao Padre João Fernando, é isto mesmo, é ir ao contacto com as pessoas, é ou não é? Sim, eu penso que o Papa Francisco nos convida a não estarmos parados. A Igreja não pode fechar-se em si própria, não pode ter medo de ir ao encontro das pessoas, e concretamente os bispos não... Têm que ir ao encontro das suas dioceses, das suas comunidades, e naturalmente os sacerdotes também. Nas suas paróquias não podem ficar a fazer apenas trabalho de escritório, ou então estar apenas à espera nas igrejas que as pessoas venham, que venham participar nas missas, nas celebrações. Cada vez mais a Igreja tem que ir ao encontro das pessoas. A própria necessidade e urgência da evangelização obriga a isso. Nós não podemos deixar de procurar novas formas de ir ao encontro das pessoas e de lhes levar o convite, o desafio, a boa notícia da fé. Portanto, nós temos que encontrar formas de levar esta mensagem às pessoas, sobretudo num tempo em que as pessoas perderam aquele hábito saudável da frequência regular da Igreja, da Eucaristia, sobretudo a frequência dominical. Como estamos num tempo em que esta prática dominical diminuiu muito, ainda se torna mais importante que procuremos sensibilizar as pessoas, que consigamos ir ao seu encontro e consigamos novamente cativá-las e perceber que é o próprio Deus que as convida a reunirem-se para celebrar a fé, para escutar a sua palavra, para irem ao encontro de Jesus Cristo. Eu acho que a Igreja, nesta nova evangelização que tem que fazer, tem que arriscar. Portanto, não podemos ter medo, não podemos ter medo. Penso que foi uma das palavras que o Papa disse aos jovens na Jornada Mundial da Juventude, foi precisamente esta: o jovem deve ser evangelizador dos outros jovens, é o melhor evangelizador dos outros jovens, deve fazê-lo sem medo, porque tem consigo a força de Deus, a força de Cristo, o próprio Cristo os acompanha, quando os jovens são capazes de dar testemunho da sua fé. E devem fazer tudo isto com alegria. Era o terceiro aspecto que o Papa referia num dos discursos, numa das homilias aos jovens. Ele dizia precisamente isto, que é preciso não ter medo. E acho que no caso dos mais responsáveis da Igreja, no caso dos bispos, dos sacerdotes, nós temos que ser também um bocadinho mais audazes, E sobretudo não ter medo de irmos ao encontro das pessoas, de dialogar com elas, de conviver e de lhes fazer desafios, naturalmente. Este não ter medo, nem naquele aspecto em que não importa, aliás fico com a ideia que o Papa segue esta linha, quer dizer, não importa que eles não pensem como nós, não importa que eles até sejam ateus, que sejam agnósticos, pronto, mas há que conversar com as pessoas e a partir daí, pronto, as pessoas respeitam-se, mas quem sabe, se uma simples palavra às vezes não move uma alma, não é? Por isso, outra coisa que o Papa diz, pronto, quero a igreja na rua. Quer dizer, igreja na rua no sentido de falar às pessoas, não é isto, Padre João Fernando? Exatamente. A igreja vive-se não só dentro do edifício da igreja, é um dos aspectos da vivência cristã, mas se nós nos reunimos na igreja para celebrar a fé, depois no fim da Eucaristia somos enviados. Cristo envia-nos ao mundo e é no mundo que os cristãos têm que ser fermento no meio da massa, têm que ser sal da terra, luz do mundo. E isso tem que acontecer na vida do dia-a-dia, na rua, nas famílias, nas escolas, nos locais de trabalho, até nos locais de diversão, em tempo de férias também, nos locais em que as pessoas também passam as suas férias. Em qualquer local, um cristão pode ter oportunidade de dar testemunho da sua fé e deve fazê-lo. Ai, contado, ninguém acredita quando eu vou na procissão, não há moça mais bonita. Santos pelo chão, eu não ando da santinha. Qual é milagre? Diz quem sabe, eu não sei, mas até a Virgem Mãe me gabou a casaquinha. Qual é milagre? Diz quem sabe, eu não sei, de tão bela até ganhei um altar na capelinha. Oh, mas ainda não sou Deus para reinar nos olhos teus que veneram o divino. E eu, tão bela e imaculada, só não sou idolatrada por quem eu mais admiro. Até o menino assobia. Ai, contado, ninguém acredita. Os homens em multidão fazem amigo Maria. Qual é milagre? Diz quem sabe, eu não sei. Se é das unhas que pintei, se é da luz que me alumia. Diz quem sabe, eu não sei. Todos dizem que o meu bem lhes dá mais sentido à vida. Sou idolatrada por quem eu mais admiro. Música. por quem eu mais admiro. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou através da radioboanova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Sr. Padre João Fernando, residente em Midões do Arcipestado de Tábua. O Papa vai estar nas próximas jornadas da família, que se realizam este ano em Roma, a 26 e 27 de outubro, sobre o lema Família, Viva a Alegria da Fé. Por esse motivo, hoje falamos da família, dos valores, da fé e do Papa. Nesta primeira parte, estivemos já a ver o novo estilo do Papa Francisco. Dizia o padre João Fernando há pouco que, de facto, é a simplicidade, este estilo simples, que, de facto, nos surpreende, nos cativa, e, de facto, assim é. E vamos continuar a conversa mais um bocadinho sobre o Papa e sobre este estilo de vida. Vamos também realizar os grandes encontros musicais, que duram vários dias, com sons ensurdecedores e ritos frenéticos que põem os jovens completamente esgotados, alguns dos quais acabam por recorrer até a estimulantes para aguentarem mais tempo. Veremos se isto tem alguma relação com a família ou se não tem. Vamos então continuar a conversa com o Padre João Fernando. Padre João Fernando, há pouco falou, aliás, falámos das jornadas. O Padre João Fernando é que falou praticamente todas as jornadas. Saltámos para as jornadas, voltaremos ao Papa, mas ainda assim, este ano as jornadas no Brasil, pronto, foram um sucesso extraordinário, não há dúvida nenhuma, não é? Muita gente que deixou feliz o mundo, de modo particular os cristãos católicos, e o Papa, então, de um modo muito particular. Uma coisa que me surpreendeu, e eu já não sei que movimento foi, que, portanto, passado, ou na semana imediata às Jornadas Mundiais da Juventude, da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, juntaram 5 mil jovens, rapazes e raparigas, que de alguma forma tinham vontade, sentiam como que a vocação a palpitar. O que é que lhe parece disto? Parece-me que é muito normal que isso aconteça, porque a participação nas Jornadas Mundiais da Juventude é uma vivência muito forte, muito forte. Por um lado, o espírito que se vai criando entre os jovens, entre os grupos de jovens que vão participando, alguns deles preparam-se ao longo de muito tempo, vão-se preparando para participar nestas jornadas e preparam-se a nível espiritual, a nível de reflexão, de aprofundamento da sua fé. E a própria vivência da Jornada Mundial é uma grande experiência de encontro, de partilha, de testemunho de fé. Em primeiro lugar, entre eles próprios, os jovens entre si, penso que se ajudam muito nestes encontros a crescer na fé. Todas as pessoas que os acompanham, os seus animadores, tantas pessoas convidadas que acabam por lhes dar o seu testemunho também. E no caso da Jornada Mundial da Juventude, o próprio Papa, acho que este ano, então, de uma maneira particular, pelo dom especial que o Papa Francisco tem para comunicar de uma maneira simples, direta, muito viva, muito forte, também muito espontânea. Eu não tive a oportunidade de estar, mas pelas imagens que vi na televisão e depois por todas as reações que houve, pelos testemunhos que houve no fim das jornadas, verifiquei isso mesmo, que aqueles jovens parece que estavam a acolher com toda a atenção cada uma das palavras do Papa e estavam perfeitamente em empatia com ele. Parece-me que para para eles foi uma experiência muito forte. E o Papa não deixou de os fazer pensar, os fazer refletir. Lembro-me que, por exemplo, na vigília com o Papa, em diversas ocasiões o Papa lhes fazia questões, lhes colocava questões, algumas delas do próprio Cristo, citadas do Evangelho, e depois pediu aos jovens que meditassem em silêncio, que dessem a sua própria resposta em silêncio. Portanto, a vocação é chamamento de Deus, de Cristo. Quando os jovens param para refletir, para escutar, para meditar, quando abrem os seus ouvidos e estão atentos àquilo que Cristo lhes quer dizer, naturalmente que Cristo lhes fala e eles sentirão também espontaneamente a alegria de poder responder. E é normal que surjam estas hipóteses e esta luz sobre a sua vocação. E uma vocação de consagração completa à Igreja, a Cristo, parece-me que é o mais normal que possa surgir depois de uma grande experiência de fé e de encontro com Deus e de encontro em Igreja. Eu próprio já tive essa experiência de lembro-me de uma maneira particular de um jovem que depois de uma Jornada Mundial da Juventude confessou que sentia chamado a ser padre e realmente hoje é padre. Portanto, é algo que não é novo, mas claro que impressiona que esse número tão grande de jovens se tenham reunido com a mesma intenção, com a mesma ideia, sentindo o mesmo chamamento de Deus. Pois, o que o Padre João há pouco falava, pois que alguns já, de alguma forma, com meios organizados, eles fizeram uma caminhada já antes, e eu penso que sim, que este movimento, que agora não me recorda o nome dele, penso que sim, que eles fizeram já esta caminhada o antes, não é? E agora, claro, isto é assim mesmo, se eles ali descobriram a vocação, eles vão ter que ter acompanhamento, isto é, como quem trata de uma flor, não é? Tem que ser regada antes de dar as flores e depois. Porque, do contrário, quer dizer, se não tiver acompanhamento, pronto. Deverá haver depois uma continuidade de acompanhamento, de caminhada, de aprofundamento desse primeiro apelo vocacional que se sentiu e que depois precisa de ser acompanhado. E é ótimo que este movimento se empenhe dessa maneira em ajudar estes jovens que sentiram o chamamento agora a fazerem a sua caminhada de aprofundamento e de clarificação da sua vocação, se é realmente Deus que os chama a entregarem a vida toda, e que bom será que muitos deles possam chegar a essa conclusão e seguir a sua vocação com esta ajuda tão forte da participação na Jornada Mundial. Este acompanhamento ao Padre João Fernando, portanto, ele é extremamente importante para os jovens, mas também é importante para toda a gente. Seja-se mais jovem ou menos jovem, seja-se já de meia idade ou quase no final da vida. Nós precisamos deste acompanhamento e eu penso que, se calhar, hoje a Igreja, portanto, está mais vazia exatamente porque não houve este acompanhamento. Todos nós precisamos, não nos podemos limitar a ir à missa ao domingo, é muito pouco, não chega, nós não podemos comer só uma vez por semana, portanto, é necessário acompanhamento, é necessário que a gente queira avançar, porque só uma vez por semana nós acabamos por não aquecer. E isto é importante, que de facto as estruturas diocesanas criem de facto esta estrutura que possam ajudar os leigos

como o Papa Francisco está a levar a Igreja e que, pronto, que surpreende e que impressiona e, pronto, e que pede que realmente o sigamos desta forma, quer sejam os bispos, quer sejam os padres, quer sejam os leigos. Por fim, analisaremos os grandes encontros musicais que duram vários dias, com sons ensurdecedores e frenéticos e que põem os jovens completamente esgotados. Falaremos disto para ver a relação que isto terá também com a família, uma vez que o tema de hoje tem a ver com a família. Padre João Fernando, temos estado a falar do Papa, vamos continuar a falar do Papa. Ele pouco mais novo é do que o anterior, do que Bento XVI. O atual Papa tem 76 anos. Mas não impressiona esta energia física dele? Impressiona, eu penso que impressiona toda a gente. Eu, por acaso, estive recentemente a ler com atenção as perguntas dos jornalistas ao Papa Francisco no regresso a Roma, vindo do Brasil. E foi uma sessão de perguntas e respostas ainda bastante prolongada. E o Papa respondeu a todas as perguntas de pé. Os jornalistas, os próprios jornalistas, estavam admirados como é que ele tinha tanta resistência. Eles que se sentiam cansados também, depois de uma semana inteira a acompanhar o Papa, os jornalistas confessavam que estavam cansados, que não era fácil acompanhar o Papa, porque eram dias muito intensos, dias muito cheios, e para os próprios jornalistas era cansativo. Eu penso que este Papa mostra este dinamismo todo, um dinamismo que lhe vem de dentro, e é sobretudo a força da fé que ele leva dentro dele que o faz ter tanta energia, ter tanto entusiasmo na maneira como comunica, como fala. Penso que é isso. Naturalmente ele também se sentirá cansado, concretamente depois desta semana inteira no Brasil, certamente regressou bastante cansado a casa, mas para lá disso ele mostra que, apesar da idade, ele está cheio de vida e totalmente disponível para aquilo que Deus lhe vai pedindo. E está disposto, certamente, como todos os outros papas, a ir dando a vida pela Igreja, gastando-se totalmente por ela, nesta tarefa árdua, difícil, de grande responsabilidade, que é ser papa. Ele gosta de dizer que é o bispo de Roma, mas ele também tem consciência que tem responsabilidades muito grandes em toda a Igreja, como papa que é. E parece-me que realmente ele nos dá também este grande exemplo de dinamismo, de entusiasmo, que deve contagiar a Igreja. Nós precisamos de ser uma Igreja mais dinâmica, mais alegre, mais convicta, porque tudo isto nos vem da nossa fé. E se nós não estamos a ser isto, é porque talvez não estejamos a vivenciar a fé da melhor maneira, porque a fé desperta alegria, desperta entusiasmo e leva-nos a não estar parados. No fundo, leva-nos a ser jovens por dentro, e acho que é o que o Papa tem sabido ser a partir da fé profunda que ele vive e que ele procura transmitir pela maneira como se relaciona com os outros e pela maneira entusiasta com que fala de Cristo e de Deus. Creio que foi nessa viagem que ele falou também da cultura do descartável. Os velhos já não produzem, as crianças ainda não produzem, os jovens são excluídos. Penso que falou até da globalização da indiferença, em que a maioria dos jovens, pronto, é uma frustração que acabam por não ter emprego, acabam por não ter condições. E esta cultura do descartável realmente é lamentável, é triste, que muitas vezes parece que é uma preocupação maior com os animais do que propriamente com os seres humanos. Eu estou a pensar que todos vimos na televisão comentar que um cão matou uma criança e naquela altura foi dito que ia ser abatido. Entretanto, foi como que recuperado, que de recuperação certamente não terá nada. Mudaram-lhe o nome, puseram-lhe o nome de Mandela e portanto acabaram por não o abater. Eu não tenho nada a ver com, não tenho nada contra isso. Penso que de facto não é pelo facto de lhe mudarem o nome ao animal que ele vai ficar recuperado. O que eu quero dizer é o seguinte, é que esta preocupação é pena que de facto não haja noutros campos. Eu tenho aqui números. Na Bélgica foram mortas em 2011 1133 pessoas por eutanásia, e em 2012 estes números aumentaram, já não foram 1133, mas passaram para 1432. E os parlamentares belgas parece que continuam insaciáveis, porque agora pensam que depois disto e depois deste sucesso de matarem tantas pessoas, que devem chegar também a eutanásia às crianças com menos de 15 anos ou àquelas pessoas que por qualquer motivo já não têm capacidade para raciocinar. Isto é, de facto, triste que nos nossos tempos se pense assim de seres humanos. Aliás, uma coisa que me impressionou há meses e que li acerca do Ministro das Finanças do Japão é que ele disse algo parecido com isto. Os idosos devem morrer rapidamente para poupar dinheiro ao Estado. Isto é impressionante. Se tivermos em conta que este senhor, este Ministro das Finanças do Japão, tinha há cerca de meio ano, quando vi este artigo, não sei, 72, 76 anos. Não sei, ele certamente devia estar a pensar só nos outros, não devia estar a pensar nele. É pena que de facto certos governantes esbanjam, estragam, orientam-se e depois acham que os outros não têm direito nem sequer a viver. Mas pronto, é assim, não sei se o Padre João Fernando quererá dizer alguma coisa acerca disto. Eu gostava de pegar nesta expressão do Papa, a cultura do descartável, porque parece-me que ela nos diz muitas coisas atuais sobre a nossa sociedade. Porque realmente ele falava, em primeiro lugar, que uma sociedade não pode prescindir das crianças, dos mais novos, e nem dos mais idosos. Portanto, as gerações mais novas e as mais idosas são fundamentais na sociedade. Os mais novos, como o futuro da sociedade, que poderão, portanto, e que deverão ser os homens e as mulheres de amanhã a orientar a vida neste mundo, a vida das sociedades. Mas os mais idosos também como aqueles que têm em si próprios um grande tesouro de sabedoria, a sabedoria da vida, a grande riqueza dos valores humanos que eles conservam em si próprios e que eles testemunham aos mais novos. E, portanto, que uma sociedade que não dê importância às crianças, e nomeadamente à natalidade, que acho que é um problema secundário, e que também prescinda dos seus idosos, é uma sociedade suicida, no fundo, porque não vai ter futuro, está a acabar com a riqueza que poderia herdar dos seus mais idosos, e por outro lado, está a acabar com o seu futuro, que são os mais novos, os mais jovens, que é onde ser o futuro da sociedade. Mas esta cultura do descartável, nós poderíamos depois alargá-la, concretizá-la noutros pontos. Por exemplo, a nível da família, a própria família hoje em dia já não é só a questão do divórcio, de homem ou mulher poderem descartar-se um ao outro quando entenderem, mas é a própria família como família que já é descartável nesta sociedade. Já há muita gente que considera que a família é muito secundária, que não é muito necessária. Infelizmente, muitas vezes os nossos políticos também dão muito pouca atenção, muito pouca importância à família, nomeadamente no campo da educação. Muitas vezes o próprio Estado quer substituir a família na educação, quer substituir os pais na educação dos filhos. No fundo, estamos a descartar o próprio ser humano. Estamos a tornar esta sociedade uma sociedade desumana. Porque quando nós vemos o ser humano ao mesmo nível dos animais, estamos simplesmente a tirar-lhe a sua dignidade, a sua grandeza, a sua especificidade. Estamos a ignorar que o ser humano tem inteligência, tem vontade, tem liberdade, tem a capacidade de amar, como não acontece com qualquer outro ser vivo da natureza. Portanto, o homem não pode ser igualado aos outros seres vivos. O ser humano terá sempre que ser olhado como um ser responsável, no fundo, como ser responsável, coisa que qualquer outro ser vivo não é. E portanto, realmente a nossa sociedade dá um sinal muito forte de decadência quando até já nem é capaz de distinguir a especificidade e a grandeza do ser humano. É uma sociedade que se está a desumanizar cada vez mais. Enquanto eu durmo aqui, há monstros animais que de cinzento pardo vêm cada ano em pesadelos ancestrais e andam por aí, mostram-me os sinais do negro desengano que há de ser do pano tu trazendo vais. Chega lá do sol e não amossa mais. Basta uma avenida para saber que os dias podem adormecer, não serão iguais. Quando eu te sorri, mente a bagunçar, viver-te mano a mano faz de conta que ando em busca de ilusão. Mas o humano estando assim nunca se lhe dá o irmão. Muito fanfamido pode ser que a vida vá desenvolver o mais humano sentimento. que teu céu chorou como eu nunca vi. Doce amor que eu conheci, estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Estamos à conversa com o Sr. Padre João Fernando, residente em Midões, do Arcipestado de Tábua. O Papa vai estar nas próximas jornadas da família, que se realizam este ano em Roma, a 26 e 27 de outubro, sobre o lema Família, Viva a Alegria da Fé. Por esse motivo, hoje falamos da família, dos valores, da fé e do Papa. Temos estado, portanto, a falar muito do Papa Francisco e do novo estilo que ele está a imprimir à Igreja. Padre João Fernando, de facto, levantou aqui várias questões pronto, ainda que de uma forma muito rápida, eu não vou deixar de dizer alguma coisa. Quando fala, portanto, que vivemos numa sociedade que sem crianças, o próprio Presidente da República, o nosso, disse em tempos que um país sem crianças é um país sem futuro. E depois disso, eu vi também uns artigos em alguns jornais internacionais em que diziam, portanto, quando um país está numa recessão, que um país que tem dívidas, um país que está em recessão, um país sem crianças, dificilmente ele consegue sair desta situação, portanto, tendo uma baixa natalidade. Outro aspecto que falou foi a sabedoria da vida dos mais velhos. O Papa Francisco fala disso com certo carinho, até de Bento XVI, ele sendo quase da mesma idade, não é? E ele diz muitas vezes que é como que um avô, portanto, de uma forma respeitável, respeitosa, não é? Portanto, dizendo que, pronto, se ele precisar de alguma coisa, se precisar de uma informação que não saiba, que recorra a ele, porque, portanto, ele está ao corrente, e de facto assim é, os avós são eles, de facto, que têm uma sabedoria extraordinária, que podiam ajudar não só os mais novos, mas também outros. E, de facto, tudo isto na nossa sociedade é colocado de parte. É uma pena que assim seja, mas, pronto, é a sociedade em que nós vivemos e é isto assim. Numa mensagem que enviou recentemente para a Semana da Família no Brasil, ele dizia: os avós são a memória viva de um povo e transmissores da sabedoria da vida. Por um lado, a memória viva de um povo, portanto, é curioso que sem avós um povo fica sem passado, uma vez que eles são a memória desse povo. E por outro lado também, os transmissores da sabedoria da vida, aquela sabedoria que vamos adquirindo pela nossa experiência de vida, não é? Ao longo de toda a vida, a vida é a grande escola, é a grande universidade do ser humano, muito mais do que qualquer outra escola académica, qualquer universidade, a vida é aquela que nos ensina mais. E quem não souber ler a vida e aprender com a vida está a perder o curso mais fundamental para saber viver. Parece-me que realmente o Papa tem uma sensibilidade muito grande a todos os grupos da sociedade que muitas vezes são marginalizados. E no caso da família, é muito interessante esta atenção que ele dá aos mais idosos, e como ele destaca tão bem o contributo que eles têm para dar à sociedade. No nosso país, nós temos muitas instituições que procuram dar apoios sociais aos idosos, os nossos centros de dia, estruturas residenciais para idosos, aqueles apoios todos sociais que as nossas IPSS vão criando e vão desenvolvendo, mas parece-me que nem sempre esta preocupação está presente, a preocupação de valorizar também o contributo que eles têm para dar, porque eles não precisam apenas de receber, eles também têm muito para dar. E na medida em que nós soubermos receber a riqueza que eles têm para nos transmitir, a sociedade ficará de certeza mais rica, e concretamente cada família. Eu acho que é uma das grandes pobrezas das crianças e dos jovens de hoje, quando não se lhes dá a possibilidade de conviverem com os avós e de aprenderem também muito, certamente, com eles. Ouvir as suas histórias de vida, e ouvirem tanta sabedoria que eles têm para transmitir. Padre João Fernando, enquanto falava, eu escrevi aqui algo parecido com isto: um povo sem avós fica sem passado. E de facto assim é. O próprio Papa falou disso, não dizendo por estas palavras, mas por outras. O Papa falou da sua vocação e falou que se alguém o ajudou muito a descobrir a sua fé, a sua vocação, o primeiro anúncio da fé, foi a avó, creio que ele falava, que dizia que era a mãe do pai, portanto, e ele até dizia que, portanto, que essa avó teve uma influência muito grande na vida dele, portanto, na vida que ele acabou por levar. Portanto, não há dúvida nenhuma que isto é assim. Volto às suas palavras: um povo sem avós fica sem passado. Quer dizer, eventualmente nós podemos ter avós, mas quer dizer, se os avós não nos transmitirem o passado, de facto ficamos sem passado. E agora podemos transpor isto para a vida espiritual. Se de facto os avós não transmitem isso aos netos, esses netos não poderão transmitir aos filhos, não poderão transmitir aos seus netos. E aí fica, de facto, uma parte importante da nossa vida, que é a parte espiritual, fica morta. Mas, quer dizer, mas no aspecto cultural é a mesma coisa. Portanto, não há dúvida nenhuma que isto é mesmo assim como acaba de referir. E agora eu coloco ainda uma questão em relação a este caso do Papa, em que ele, portanto, dizia, portanto, que a avó é que o ajudou muito. Essa avó, portanto, que já faleceu, que certamente estará no céu, eu creio que ela nunca lhe passou pela cabeça que ele viesse a ser Papa, não é? Mas hoje, lá em cima, e vendo com toda a clareza e com mais clareza do que via cá em baixo, certamente que ela estará muito feliz olhando para o trabalho que fez e para a influência que isto teve no próprio neto. Mas depois não é só no próprio neto, porque isto é uma cadeia, não é? O trabalho que ele já fez como padre, como bispo, como cardeal, e hoje como... Quer dizer, isto de facto é uma coisa extraordinária. Não, isto é uma bola de neve que nós às vezes nem nos apercebemos. O que é que lhe parece? Eu acho que sim, que ela deve se sentir muito feliz lá no céu, e como o Papa Francisco vai pedindo a todos que rezem por ele, certamente também vai pedindo à avó que vá rezando por ele, para que ele possa ir cumprindo muito bem aquilo que Deus lhe vai pedindo, como Bispo de Roma e como Papa. Parece-me que realmente ele é também um exemplo de como, numa família, a transmissão da fé é tão importante. A transmissão que é feita um bocadinho por todos, porque são os avós que têm um papel importante, são os pais, são os irmãos entre si que podem puxar uns pelos outros e ajudar-se nesta caminhada de fé. Naturalmente, os pais serão sempre os primeiros responsáveis, O Papa até dizia que os pais são os primeiros colaboradores de Deus na orientação fundamental da existência. Portanto, até na própria descoberta da vocação, os pais têm uma influência muito grande. Mas é curioso como isso não tira nada ao papel dos avós. E como esta avó foi tão importante para que hoje tivéssemos o Papa Francisco. Penso que sim. Padre João Fernando, o nosso tempo está mesmo a chegar ao fim. Falamos, mas muitos dos assuntos que eu acabei por anunciar nem sequer tivemos a oportunidade de os tocar. Eu vou-lhe pedir um favorzito, se 2 ou 8 dias nós podemos continuar esta conversa. Com certeza, tenho todo o gosto nisso. Tenho todo o gosto. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 ou 8 dias, à mesma hora, se Deus quiser.